A Volta da Rainha, Dúvida Primeira. De nada duvida quem nada sabe. Hoje, uma supernova no horizonte. Ou... Por que envelhecemos? Meus amigos, será que vocês estão sentindo a mesma impressão estranha que eu? Não sei bem o que é. Parece um gosto parecido com despedida. Será porque este é o nosso último capítulo? Enfim, é a vida. Por outro lado, vocês também devem estar tão ansiosos como eu para saber quem vai ganhar a Guerra do Golfe, não? Está 10 a 10 no placar e a cada segundo cresce a tensão. Quem será o vencedor? O rei? Ou o doutor? Ou vai ocorrer uma sensação? O auge da tecnologia cibernética lembra... Dentro de meia hora vai se encerrar a sétima dúvida da terceira super charada. O arco se mostra ao natural. Ela vive e irradia a ilusão final. Hoje é a questão final. E atenção para uma notícia urgente e muito quente. Surgiu uma supernova no espaço estelar que vai dar o que falar. Espelho, uma supernova? De onde? Ainda não recebi maiores detalhes, mas diz aqui que ela se aproxima à velocidade da luz e já pode ser até sentida. O que foi que aconteceu, querida? O espelho deu aí que apareceu uma supernova no... Onde foi mesmo? No espaço estelar. E a supernova vai dar muito o que falar. Ah, deve ser uma dessas velhas fofocas requentadas pela imprensa que não tem outra coisa pra abordar. Não mesmo. A supernova é uma estrela que começou a brilhar há pouco no espaço. E ela é imensa, super quente e bem vermelha. Eu não queria falar, mas é que essa noite eu tive um sonho, sabe? Tão estranho, gozado. E agora tô me sentindo... Não sei nem como explicar. Tá aí, Sabidão. Também tô achando que há algo diferente no ar. Deve ser a supernova que tem uma energia cósmica incrível. Ah, que nada. E no meu sonho, sabe, rainha, aconteceu uma coisa terrível. O que foi? Roubaram todas as taças que conquistei nos torneios de golfe. Ai, que bom. Ah, que bom que nada. Na minha tristeza, vi você vindo ao meu encontro com aquele seu sorriso como uma fada encantada. E por que você me vê assim só nos seus sonhos, hein? Sei lá. Só sei que agora sinto uma coisa estranha. Enfim, chega de fraqueza e vamos à dúvida, que senão não ganho nada. Mas quem diz que a gente, no fim, tem sempre que sair ganhando, Sabidão? Na vida, todos os processos ocorrem em ciclos e sistemas. Há o dia e a noite, o verão e o inverno, o frio e o calor. Claro e o escuro, o negro e o branco, o ódio e o amor. Um dia da caça, outro dia do caçador. Eu sei, mas se eu perder a guerra, adeus golfe, adeus império e aí, adeus rei. Mas aí, meu caro, você poderá se abrir para mil outras coisas muito mais importantes que até eu aprendi. É que o segredo da vida está na interação de todos os seres. Peraí, gente, vamos deixar isso pra depois, tá legal? Que antes eu quero garantir a minha vitória, afinal. Final é o que vem no fim, por último, derradeiro. Finalidade é a intenção, o objetivo de uma coisa é o seu destino. Ah, tá. Então é sobre isso a dúvida de hoje, é? Até as dúvidas têm uma finalidade, um fim e um alvo final. E o meu é ganhar desse doutorzinho pra poder voltar a jogar golfe. E se a história não terminar assim e você perder? Está fora de qualquer cogitação, querida. Pra mim, só interessa a vitória. Ponto final. Enquanto isso, lá no planeta Especulato... Essa não. Tinha que acontecer bem agora. O que foi, doutor? Algum problema? Ah, me roubou. Veja só que azar. Bem na hora H tinha que aparecer essa supernova e atrapalhar o nosso sistema. Ah, aquela estrela que começou a brilhar há pouco lá no espaço e que é imensa, super quente, bem vermelha, é? Isso. Aliás, eu não queria falar, mas essa noite eu tive um sonho estranho, gozado. E agora tô me sentindo... Não sei nem como explicar. É, doutor, se você me permite fazer uma exceção, vou ser sincero. Também acho que há algo de diferente no ar. Deve ser a supernova com sua energia cósmica incrível. Mas a nossa vantagem, doutor, é que há pouca gente sensível. É, e no meu sonho, sabe, me roubou? Aconteceu uma coisa terrível. O que foi? Roubaram todas as certidões de propriedade dos nossos impérios de TV ilusões. Todas, todinhas. Não é possível. Também tive o mesmo pesadelo. Ah, é? Mas o pior foi que aí, na minha tristeza, vi a rainha vindo ao meu encontro com aquele seu sorriso, como uma fada. E o que foi que ela fez? Ela transformou... Não, não posso nem contar que... Já tô começando a desconfiar. Eu não disse que isso contagia, que é um grande perigo? Eu disse! Mas como é que eu ia imaginar que isso iria acontecer comigo? Ah, tá bem, doutor, se acalme. Ou não foi um sonho? Claro, foi um sonho, mas não sei bem, sabe? É que agora ainda estou sentindo um calor forte, bem aqui no peito. Ora, doutor, talvez seja só um pequeno defeito no seu processador cardiocelular. Aliás, me roubou. Sabe o que andei pensando ultimamente? Não. Foi, por que nos programaram desse jeito, como androides frios, 100% calculistas, sem sentimento nem consciência? Ah, doutor, mas o que se pode fazer? Foi o destino, paciência. Mas que destino, me roubou? Aliás, você quer saber de uma outra coisa? Tô cheio dessa realidade, desse culto da tecnologia e da ilusão. Pois é, e permitindo que eu seja sincero novamente... Há muito que eu também quero ter fantasia e um coração bem de verdade. Tá aí, me roubou. Francamente, é bem isso que eu também quero. E não ficar aí colecionando impérios de TV ilusões pelo cosmos. Mas, doutor, sabe, acho que ainda há uma outra saída para essa história e para a Guerra do Golfe. E qual é? Não limitar o fim dela à vitória, que é outra coisa bem mais importante. Que é? O instante. O prazer de estar aqui agora, esse é o caminho. Gozado. E como é que você ficou sabendo disso, me roubou? Ora, foi a supernova que me contou tudo há pouco. Além do que, eu posso ser safado, mas não sou louco. E aí, amigos, que coisa, não? O rei quer vencer a guerra a todo custo. O doutor parece que sentiu uma mudança e começa a se questionar. E por fim, ainda aparece a tal de supernova vermelha, imensa e quente, lá no espaço estelar. Será que é tudo por causa do... Você já sabe, não é? Mas e a dúvida final? Quem ficará com o ponto decisivo e derradeiro da Guerra do Golfe? É claro que vou ser eu, ora. Eu, o Rei Sabidão Primeiro. Então vamos resolver logo a questão e chamar o doutor. Certo. Alô, alô, Sadomor. Venha preparado pra derrota, por favor. Mandaram me chamar, eis que me manifesto pela última vez, pela força do meu faro e da memória. E eu também, me roubou. Não podia faltar porque sou parte dessa história, claro. Ai, doutor, o que aconteceu? Pra que tanto mistério? Ah, deve ser o medo de enfrentar a dúvida final e perder a parada. Ora, sabidão, Não estou afim de piada sem graça, tá? Calma, homens. É só um jogo. Não levem tudo tão a sério. Está bem. E qual é a resposta à minha última charada, afinal? Diga lá, espelhinho do papai. A questão derradeira é sobre a velhice, que também costuma ser chamada de última fase da vida. Ah, pois é. Minha avó era uma pessoa muito legal e querida. As pessoas, os animais e todos os demais seres envelhecem porque a vida é um processo com diversas fases que vai do começo ao fim, ou seja, do nascimento até a morte. E todo mundo nesse processo pode ter mais ou menos sorte. Que nada, sabidão. A vida não é um jogo de azar. É muito mais. Alguns pensam que é uma guerra em que só ganha o mais forte. Outros acham que a natureza seria objeto de liquidação e que eles, sim, é que seriam os maiorais. Ah, isso é apelação, doutor. Não tem nada a ver com a velhice. Claro que tem, porque tem a ver com o nosso fim. E ainda a gente que pensa que só eles é que existem e o resto que se dane. Isso é idiotice. Calma, homens. Pra que brigar? Ninguém ganha nada com isso. Pra que fazer guerras de golfe, destruir a vida e toda essa rivalidade, se na hora da despedida, a gente se vai como nasceu? Guardem bem na memória o que ela disse. Isso, rainha! Valeu! Aliás, pensando bem, querida, acho que você tem toda a razão. É, sabidão. Também acho. Não vale a pena brigar por ilusão, ainda mais que tô sentindo uma coisa estranha aqui no peito, sabe? Quanto a isso, não há dúvida, doutor. Deve ser o coração, o amor. É o que eu imaginava. Acabou-se a ilusão, afinal. Que horror! E que tal, então, se a gente parasse com a guerra, mudasse o enredo da história e criasse um outro final? Acho uma ideia genial. Esqueçamos os impérios de ter ilusão. Os conflitos escondidos e diários, a agressão frustrante. E passemos a nos dedicar aos mistérios do coração e do amar. Que isso é bem reconfortante e é a base da solidariedade. Mas, peraí, gente. E pra que essa realidade? Porque a harmonia é saudável e é o segredo da longevidade. E quem vive todas as fases da vida consciente e intensamente... Em paz consigo e com todos, é uma pessoa ativa e inteligente. Por quê, doutor? Porque esse é o enredo da vida e o segredo da felicidade. Mas o que é que isso tem a ver com as pessoas idosas? Um organismo envelhece porque suas células têm um limite de vida. Elas são numerosas... Se renovam, mas um dia também chegam ao fim. Ah, tem um prazo limitado de duração, é isso? É, nas células é que está escrito o enredo da vida. Elas são incríveis e fenomenais, e elas também sabem até por que existem. As células formam a unidade básica da vida. Elas se reúnem em tecidos, como o tecido muscular. Os tecidos formam órgãos, como o coração, e um grupo de órgãos forma um sistema... Ou aparelho. Ah, sei. Como o aparelho circulatório, o reprodutor, o aparelho respiratório. Não é isso, doutor? Exatamente. E o segredo do bem viver está na interação equilibrada de todos esses elementos, entre todos os organismos vivos. Quando se prejudica uma parte de um organismo, esse prejuízo sempre afeta todo ele, porque tudo está interligado. E ouçam... Eu não ia falar, mas o mesmo ocorre a nível social. Prejudicando-se uma camada da população, também se prejudica o clima geral da sociedade. É, agora me lembro. Isso ocorre tanto a nível nacional como a nível internacional. Claro, porque o norte não pode viver sem o sul, nem o sul sem o norte. Assim como a vida não existiria se não houvesse a morte. Tá certo, só que vocês, a meu ver... Ainda esqueceram uma outra coisa que também é muito importante. E qual é? A flexibilidade. Como é? Flexibilidade? Isso, porque na vida a gente faz experiências, aumenta o seu cabedal, e aí podem ocorrer duas coisas. Ou a pessoa fica cabeçuda e perde o senso crítico... Ou só pensa no seu capital e vira político. Bom, também tem essa, me roubou. Mas a outra alternativa é muito melhor. É manter-se jovem de espírito, aberto para a vida e sempre disposto a se adaptar a novas situações. E essa capacidade de adaptação se chama sabedoria. Ué, mulher, como é que você sabia? Ora, ora, meu velho. Quando é que você vai aprender que eu sou duvidona, mas não sou burra? Tá certo, querida. Um dia eu ainda aprendo, quem sabe? Pois é, quem sabe? Quem sabe como seria se não existisse a conjunção se, não é? Aí, não existiriam mais dúvidas. E também seria muito chato, vocês não acham? Assim sendo, vamos ficar pensando. Será que o Rei Sabidão vai aprender um dia a não confundir dúvida com burrice? E será que tudo foi só uma simples ficção? Bem, de uma coisa eu tenho certeza, que vocês jamais vão esquecer que a fantasia é uma força incrível, e o amor também, é claro. E assim, como tudo na vida, o nosso seriado também chega ao seu fim. Agradecemos a atenção, na esperança que vocês tenham gostado. Os personagens e intérpretes que os acompanharam durante 21 capítulos foram... Como Rainha Dúvida Primeira... Regina Engels. E como Rei Sabidão Primeiro... Celso Antunes. O Me Roubou Pilantra foi... Foi não, sou eu, Miriam Chababi. E o Dr. Sadumor foi... Interpretado por mim, Sérgio Carnevale. E o Espelho Biotrônico fui eu, Augusto Valente. A narração ficou com a... Mônica Valéria. E em nome de todos, o nosso abraço e... Até uma próxima, amigos. De nada duvida quem nada sabe. Este seriado foi mais uma produção do Serviço de Transcrição da Deutsche Welle, Colônia, Alemanha.